tá de funk. Chama que tá tendo, fio. DJ Tablo. Vou tacando marcha no mundo. Elas param e pausam, essa flow de vagabundo. Cansei daqui, tô com a viagem marcada pra Havaí. Se tu quiser ir, é só fazer de mim. Que do lado de cada tranquilo, ela passa chovendo, sorrindo. Os quebrando, queimando fino. Tem uns quebrando, queimando a vela, mas respeitando a favela. Esse é o ritmo dela. Os quatro cantos de São Paulo, até mesmo no morrão. Funk estrela nas caixas, faixa apertando fortão. Toca no som do seu carro, som dos tralha, ritmão. CBzinho e o Cadu mestre, amassa no refrão. Forte abraço, zona leste, Zé ou baixa na Campão. ZN interior que não tem boi pra vacilão. Cê treme quando vê os maloca à frente. E o sentimento na sola do pé, o consentimento. Meu nome vai ser campeão. Vida, meus irmãos vai ter seu refrão escrito, confia. Minhas metas não terão em vão e não desacredito. Nós vai dar pra tirar o peão e roleta na gringa. E eu vou ficar chapado e louco, jogado de flor. Que lá tem umas pureza que o mestre sacou. Compartilhou com poucos que é merecedor. Oh, oh, e o som de maloca rola e boy fala que é pancadão. Foda é que eles gostam de vela jogar o bundão. Escutando o galho, eu saco a preta do timão. Pique maluco no pedaço pelo mundão. Na minha do Paris, escreve luva de pedreiro. Que o melhor raiz e eu admiro o parceiro. Favela do meio, puro e verdadeiro. Originalmente brasileiro. Pega a visão, meu bom, não para não. Taca a marcha nos progressos, vai atrás, vilão. Que o amanhã é daquele jeito, então toma juízo. E já que a vida é passageira, não quero passar bar. E vou atracar daquele naipe, modelo potente. De 20-22 e a gatona de lente. Tá com paçoco, tá pipoco, não vai mais passar sufoco. Prometi pra minha veinha que ia cuidar da gente. E cachuchu que é sem perdão, sem ganhar ninguém não. Só que do jeito que ela faz também não nego não. E o maloqueiro tá da hora. Hoje ela procura pro peão que é uma louca. E se não fosse o corre, tirasse minha lacoste. Será que a bandidona da Ibope? E se não fosse o corre, tirasse minha lacoste. Será que a bandidona da Ibope? Ó, nós feliz quem fica os louco. Nós ficou triloco, red com gelo de coco. E Rui é o salão na sequência. Foi fumaça pro coco. White fire tá pra soco. E quem não fuma depois dessa teve abstinência. E foi pancado o salseiro lá em casa. Colou samp e baixada. Vários parceiros que é a mesma frequência. Bico não entende nada. De viagem marcada. É que os maloca tão vivendo e não tem concorrência. E é claro que também saiu só os óculos bravos. Ficou chapado W. Fumaça pra gachola e os corte na água preta. O pima de churrasco, quebraram os 12 pratos. Whisky com chocolate, esses quebradas só inventam. Eu falei, só vai desfrutar da vitória. Quem suporta a luta agora, vários deles quer colar. Eu contei, vários cavaram minha cova. E no resumo das ideias, eu que não quis de terra lá, eu nadei. Contra a maré da minha labuta. E minha veinha viu a luta e me salvou de se afogar. Eu cheguei, eu tô firmando essas quebradas. E quem aponta a caminhada, não tem uma pra falar. Aqui na Baixada é nós, aqui em São Paulo é nós. Lá em Recife, BH, até na Europa, nós tá no EJ é nós. E lá no Sul é nós, é o cachetão na.